Sim, a equipe continua. Há muita gente este ano, mais alguns voluntários e bons que nos surgiram aqui, e foi o que é o que nos dá força, é a ajuda que temos, porque um só não consegue. As equipes é que fazem andar. De maneira que tivemos, olha, com as dificuldades que às vezes vão aparecendo, mas eu penso que está a correr tudo muito bem a nível de apoio este ano. Por esta altura já começam a surgir em menor número os peregrinos, portanto os dias de maior movimento já passaram. Como é que se sente por mais uma vez ter prestado o seu auxílio? O Sr. Agostinho também já foi um peregrino, já arrumou a Fátima a pé, entende perfeitamente as dores desta gente? É o nosso espírito, é ajudá-los, porque quem vai lá dá-lhe mais valor. É difícil, é muito difícil. Já passou aqui gente, mais ou menos, passou gente com muitas dificuldades, mas isto no global, eles vêm com o tratamento que se lhe dá, eles ficam muito felizes, gostam imenso de parar aqui. Também sabemos que não há outro apoio até chegar, pelo menos até ancião, não encontram ninguém. E é isso também que nos faz a vir aqui, estar aqui, porque sabemos que este espaço, este trajeto, esta corrida desde Bragança até Fátima não é fácil. Eles chegam aqui alguns com 5 dias, outros com 3 dias, com 2 dias, já com dificuldades. Toda a gente sabe que as dificuldades só quem passa por elas é que sente. E nós colaboramos naquilo que podemos, também sentimos. Custa-nos também às vezes alguns tratá-los e vemos que eles estão com muitas dores e a nós também nos custa, a dor deles também partilhamos com eles a dor. E olhe, pedimos a Deus que nos vá dando força para continuar, que não é fácil.